Senhor, que subiste ao céu com teus mandamentos nos guiaste, prometeste o Espírito Santo e em nosso coração habitaste. Recebemos a tua força, testemunhas seremos em Jerusalém, além teu amor proclamaremos. Oh, Jesus, vem nos guiar em cada passo. Vamos te adorar. Os apóstolos em oração, unidos em súplica e fé, esperando a tua promessa, o Espírito que te rever. Recebemos a tua força, testemunhas seremos em Jerusalém e além teu amor proclamaremos. Oh, Jesus, vem nos guiar. Vamos te adorar.